Eu tenho o melhor telefone de todos os tempos. Não quero saber de tecnologia japonesa ou alemã. Eu vendi a minha alma à massa. Tenho o melhor telefone de todos os tempos. Não quero saber de tecnologia japonesa ou alemã. Vendi a minha alma massa. Ugh!